Luiz Rates Vieira Filho, o nosso Luiz Vieira, tem um nome em homenagem ao avô. Ele perdeu a mãe com apenas 2 anos de idade. Antes de completar 10 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, sendo criado pelo avô em Alcântara, município de São Gonçalo. Na ex-capital federal, exerceu diversas atividades antes de ingressar na vida artística. Quando criança, cantou em circos e parques de diversão. Em 1943, Luiz Vieira começou a se apresentar em programas de calouros e a cantar como crooner em clubes noturnos da Lapa. Em 1946, foi contratado pela Rádio Clube do Brasil para se apresentar com o cantor e compositor Zé do Norte no programa Manhãs da Roça, dedicado a músicas nordestinas. No mesmo programa, tornou-se secretário e diretor musical. Luiz Vieira passou também pela Rádio Tamoio, onde apresentava o programa Salve o Baião, apresentando-se ao lado de Luiz Gonzaga, que tinha o título de O Rei do Baião. Acabou recebendo o título de Príncipe do Baião. Em 1951, com a inauguração da extinta TV Tupi, ele participou do primeiro programa musical da televisão, Espetáculos Tony Lux. Em 1953, transferiu-se para a Rádio Nacional e gravou o Baião Toada com Maria Jesuína, de sua autoria. De 1956 em diante, gravou muitas composições para artistas consagrados, como Yvon Cury, Dolores Duran e Ângela Maria. Como compositor, Luiz Vieira tem mais de 300 músicas gravadas por diversos artistas, entre os quais Caetano Veloso, Taiguara, Hebe Camargo, Elba Ramalho e Maria Bethânia. A sequência de Luiz Vieira terá Paz do Meu Amor, seguida de Chá para Lombriga e Os Olhinhos do Menino, para terminar com Prelúdio para Ninar Gente Grande, todas de sua autoria. Senhoras e senhores, com muita alegria, anunciamos na Rádio Janeiro a presença do Príncipe do Baião, ele, Luiz Vieira. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina o mundo encantador. Você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina o mundo encantador. Você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. música de todos os tempos. Chá, palombriga é Marcela Galego, e eu saio no tapa que mexer com a nega. Tu vai puxar papo noutra freguesia, não venha de sapo que eu gosto é de gia. Chá, história de ser bom de bico, se bico valesse, tucano era rei. Essa nega tá vindo comigo, tá presa no umbigo que eu mesmo amarrei. Se mexer com essa nega é sufaco, eu toro no rabo, já corto onde eu sei. Uma vez eu fiz isso com moço, banhei com sal grosso, rapaz, hoje é gay. Uma vez eu fiz isso com moço, banhei com sal grosso, rapaz, hoje é gay. Chá, palombriga é Marcela Galego, e eu saio no tapa quem mexer com a nega. Tu vai puxar papo noutra freguesia, não venha de sapo que eu gosto é de guia. Chá, palombriga é Marcela Galego, e eu saio no tapa quem mexer com a nega. Tu vai puxar papo noutra freguesia, não venha de sapo que eu gosto é de guia. Uma vez num forró em Campina, cheguei com essa nega, o forró desabou. Veio um caba com fala vadia, o que ele queria ali mesmo ele achou. Encostei-lhe uma lapa de faca por trás da caçapa e cortei no barbão. Não conheço outro moço mais fino, ele é bailarino do municipal. Não conheço outro moço mais fino, ele é bailarino do municipal. Chá, palombriga é Marcela Galego, e eu saio no tapa quem mexer com a nega. Tu vai puxar papo noutra freguesia, não venha de sapo que eu gosto é de rir. Chá, palombriga é Marcela Galego, e eu saio no tapa quem mexer com a nega. Tu vai puxar papo noutra freguesia, não venha de sapo que eu gosto é de rir. Essa história de ser bom de bico, se bico valesse no cano era rei. Essa nega tá vindo comigo, tá presa num bico que eu mesmo amarrei. Se mexer com essa nega é supapo, eu toro no rabo e já corto onde eu sei. Uma vez eu fiz isso com um moço, banhei com sal grosso, rapaz, hoje é gay. Uma vez eu fiz isso com um moço, banhei com sal grosso, rapaz, hoje é gay. Chá, pra lombriga é Marcela Galego, e eu saio no tapa que mexer com a nega. Música de todos os tempos. O zoinho do menino marejou quando seu pai viajou. O zoinho do menino marejou quando seu pai viajou. Quando seu pai viajou, não avisou a seu filho quando que ia voltar. Mamãe disse que foi Jesus quem levou o papai pra passear. E Jesus Cristo sempre sabe o que faz. O menino ouviu e se calou. Assentou-se num cantinho, pobrezinho. Ai, Deus meu, ai. E o zoinho do bichinho marejou. Marejou. Marejou, marejou.